Quando o crente chora, é porque as coisas não vão muito bem. Mas o crente ora, logo sem demora, o socorro vem. Isto nos afirma que a mão de Deus pertinho está. É por isso que o mundo diz: basta ser um crente para ser feliz. É por isso que o mundo diz: basta ser um crente para ser feliz. Basta ser um crente para ser feliz. Para cada problema Deus tem solução. Nas horas difíceis Ele mesmo diz: sou eu quem sustento o fiel cristão. Nas horas difíceis Ele mesmo diz: sou eu quem sustento o fiel cristão. Crente chora é porque sua alma se angustiou. Mas o crente ora ao sentir na alma que o mal passou. Isto acontece na vida do crente que é fiel. É por isso que o mundo diz: basta ser um crente para ser feliz. É por isso o mundo diz: basta ser um crente para ser feliz. Basta ser um crente para ser feliz. Para cada problema Deus tem solução. Nas horas difíceis Ele mesmo diz: sou eu quem sustento o fiel cristão. Nas horas difíceis Ele mesmo diz: sou eu quem sustento o fiel cristão.